a fecheiro 18. Eu teria ficado mais tempo, curioso por ver se havia ali mais provas de magia. Mas Antípatro insistiu que eu o seguisse. Ao emergirmos do frio e da escuridão, vi-me ofuscado pela luz crua do sol. Ondas de calor sufocantes vinham da encosta salpicada de pedras. Quando veio o carroceiro buscar-nos? Perguntou Antípatro. Já vi o suficiente de Corinto. O sol ainda estava alto no céu quando chegámos ao local onde devíamos esperar o carroceiro. Antípatro descobriu uma sombra sob uma oliveira e deitou-se a fim de desfrutar de uma sesta. Encostei-me ao tronco e fiquei a ouvir o chilrear das cigarras por entre as ervas. A certa altura aproximou-se de nós um soldado romano montado a cavalo. O capacete impediu que o reconhecesse, até me dirigir uma continência trucista e me dirigir a palavra. Está calor que chegue? Tratava-se de Marco, o soldado da taberna que truçara do camarada de armas, por ter tanto medo de bruxas. O que estás a fazer por aqui? Perguntei, mantendo a voz baixa para não acordar Antípatro. Estou apenas a fazer a ronda. Marco deu um toque suave na montada e prosseguiu o caminho. Cavalo e cavaleiro depressa desapareceram do outro lado de um monte baixo. De vez em quando imaginei ouvir sons por entre as ruínas, homens que falavam, e um som que se assemelhava ao de objetos metálicos a bater contra as pedras. Seria possível que Túlio e o seu grupo ainda andassem a vasculhar por entre as ruínas? Se assim fosse, o que estariam a tramar? Pensei em ir à sua procura, mas achei que seria uma irresponsabilidade deixar Antípatro sozinho. Também me ocorreu que talvez os sons que estava a ouvir não fossem produzidos por romanos, mas pelos fantasmas da Corinto desaparecida. Uma ideia tola, sem dúvida. Mas deixei-me ficar onde estava. Como Antípatro, também eu já tinha visto o suficiente daquele local desolado e melancólico. Senti-me feliz quando a carroça chegou finalmente para nos levar de volta à estalagem em Lequeu. Antípatro e eu jantámos cedo. Antes de irmos para a cama, preparámos as coisas para partir na manhã seguinte, em direção ao porto de Cencrias, no lado oposto do istmo, onde o condutor da carroça tinha a certeza de conseguir contratar uma pequena embarcação que nos levasse até ao porto de Pireu, em Atenas. Precisamente quando pousava a cabeça na almofada, ouvi o grupo de Túlio que chegava, falando alto e rindo. Temi que os sons da pândega me mantivessem acordado, mas adormeci, mal fechei os olhos. Acordei de madrugada. Os pesadelos tinham-se agarrado a mim como um sudário. Sobre o que sonhara eu? Bruxas e maldições, sem dúvida. Mas a minha cabeça estava tão toldada que não me consegui lembrar. Lamentei ter consumido tanto vinho na noite anterior, mas pensando melhor, bebera apenas uma taça de vinho aguado com o jantar. Ao meu lado, Antípatro continuava a roncar. Levantei-me da cama sentindo-me um pouco vacilante e abri o ferrolho simples que mantinha a porta fechada. Desci as escadas, perguntando-me se Cneu ou Ismene já estariam a pé. Tinha a boca seca e ansiava por beber água. Cheguei à base das escadas, atravessei o pequeno vestíbulo e penetrei na taberna. O que vi deixou-me inicialmente confuso. A minha mente era incapaz de lhe conferir sentido. Depois recuei, cambaleando, com vómitos e agarrando o estômago. A sala fora palco da mais absoluta carnificina. Os corpos jaziam dobrados, cobertos de sangue. Entre eles reconheci Tito Túlio. Tinha a cabeça lançada para trás, os olhos e a boca muito abertos, os membros contorcidos. Tinha-lhe cortado a garganta. A frente da túnica estava tão ensopada em sangue que não restava qualquer vestígio da cor original. Mesmo enquanto espectador nos jogos de gladiadores, nunca vira tanta morte num só local. Suprimindo as náuseas, contém os corpos. Eram 12. Todo o grupo de romanos jazia morto no chão da taberna. Todos tinham a garganta cortada. Corria ao andar de cima para acordar Antípatro. Este agarrava-se ao sono, mas acabei por conseguir acordá-lo. Quando descemos as escadas, o estalajadeiro já estava a pé. Encontrava-se no centro da divisão, fitando a chacina de boca aberta e abanando a cabeça. É como um campo de batalha, sussurrou. Grande Zeus! Gritou Antípatro. Foram todos assassinados. Gordiano, ouviste alguma coisa a noite passada? Dormi como uma pedra. Também eu? Mas como pode o ruído não nos ter acordado? Deve ter havido luta. De certo, estes homens gritaram. Franzi o sobrolho. E, no entanto, não vejo sinais de luta. Não há bancos virados, nada partido. E as armas não foram desembainhadas. É como se se tivessem submetido ao que lhes foi feito. Ou tivessem sido apanhados de surpresa, disse Antípatro. Quem esteve cá a noite passada, Cneu? Só estes homens? Mais ninguém? Nenhum soldado da guarnição? O estalajadeiro abanou a cabeça. E a tua criada? Asmene está cá, claro. E onde está ela agora? Perguntou Antípatro. Não sei. À noite ela vai para casa, uma pequena cabana nos limites da cidade, mas acorda cedo. Normalmente chega à taberna antes de eu acordar. Talvez lhe tenha acontecido alguma coisa, sugeriu Antípatro. Ou talvez tenha fugido, repostei. Acha que a Ismene poderia. Cneu fungou. Se achas que a Ismene desempenhou algum papel nisto, estás louco. Porque haveria ela de querer matar estes homens? Porque haveria alguém de fazer isto? Pensei na forma como Túlio falara da destruição de Corinto, desdenhando os seus habitantes e culpando-os pela sua própria destruição. Antípatro tinha ficado ofendido com os seus comentários. Quem mais teria Túlio ofendido ali na taberna ou noutro sítio? Teriam os próprios fantasmas de Corinto sido despertados, vingando-se dos seus caluniadores? Horrorizado pelo assassinato inexplicável, a minha imaginação corria loucamente. Antípatro pensou num motivo mais simples. Talvez tenham sido roubados. Cneu correu ao andar superior e regressou alguns instantes depois. Os seus quartos parecem não ter sido mexidos. Ninguém levou nada. Abanou a cabeça. É preciso informar o comandante da guarnição. Irei buscá-lo pessoalmente. Não desejando ficar num quarto repleto de cadáveres, Antípatro e eu esperámos na rua pelo regresso do estalajadeiro. Este era seguido por soldados armados que marchavam em formação. Os cães ganiram e correram em todas as direções perante a sua aproximação. Entre os homens, reconheci Marco e o seu supersticioso amigo Lúcio. À sua frente seguia um oficial de cabelos brancos, com um queixo curto e o porte de um patrício. O oficial fitou-nos longamente, a Antípatro e a mim. Vocês os dois foram testemunhas? Eu encontrei os corpos. Avancei eu, mas não testemunhamos nada. Serei eu a decidir isso. O meu nome é Quinto Menênio, comandante da guarnição aqui em Lequeu. E vocês quem são? Eu sou Gordiano de Roma. Este é o meu velho tutor, Zótico. Acabamos de chegar dos Jogos de Olímpia. Íamos atravessar o Istmo esta manhã e apanhar um barco em Cencrias. Hoje não vão. Mostra-me esses corpos, centurião Cneu, disse, tendo a cortesia de abordar o estalajadeiro pelo seu antigo título. E vocês os dois venham também. Posso ter mais perguntas para vos fazer. Quinto Menénio tinha certamente testemunhado espetáculos mais sangrentos nos seus anos de serviço militar. Mas ao contemplar a carnificina, inspirou fundo e estremeceu. Todos estes homens eram teus hóspedes na estalagem, centurião Cneu? Sim. Foram roubados? Os seus quartos parecem não ter sido tocados. Quanto às suas pessoas, não sei. Lúcio, Marco, examinem os corpos. Vejam se encontram bolsas de moedas. Movendo-se de cadáver em cadáver, os dois soldados encontraram pequenas bolsas de dinheiro, todas aparentemente intactas. O comandante franziu o sobrolho. Não houve roubo? Então, por que foram mortos? E como o fizeram sem confronto? Abanou a cabeça. Voltem a pôr as bolsas das moedas onde as encontraram, homens. Trata-se de cidadãos romanos. Terá de ser realizado um inventário escrupuloso dos bens de cada uma das vítimas para o inquérito. A última palavra foi pronunciada com um tom de temor e um suspiro, como se estivesse já fatigado pelo monte de relatórios que seria obrigado a preencher. Enquanto guardava uma bolsa de moedas onde a tinha encontrado, Lúcio recuou subitamente. — O que vês, soldado? — perguntou Menénio. Nesse mesmo instante, pelo canto do olho, reparei em Marco. Também ele estava a devolver uma bolsa de moedas, desta feita ao corpo de Tito Túlio. Mas tê-lo-ia eu visto remover um objeto do pequeno saquinho de cabedal? Não tinha certeza, e mais ninguém pareceu reparar. Depois distraí-me, pois Lúcio, tendo recuado, apontava para algo que se encontrava sob o corpo aos seus pés, recolhendo em seguida a mão, num gesto abrupto, como se se tivesse queimado. Por Hércules, homem, o que é? Passando por cima dos cadáveres, Menénio baixou-se e retirou um objeto fino e espalmado de debaixo do corpo. Tratava-se de uma tabuinha de chumbo, como a que eu vira no covil das bruxas. Menénio ouviu-me arquejar. Dirigiu-me um olhar arguto, voltando depois a atenção para a tabuinha, semicerrando os olhos, enquanto tentava ler as letras raspadas no chumbo. Fungando, atravessou abruptamente a sala e enfiou-me a tábua nas mãos. Toma, tens olhos jovens e pareces saber do que se trata. Leia a voz alta. Passei os olhos pelas palavras. Senti os pelos do pescoço arrepiarem-se. Não sei se devo. Lê. Inspirei fundo. Ananke, invoco-te. Moira, invoco-te. Egípcio Ufer, do nome poderoso, invoco-te. Abatam estes ímpios romanos, roubem-lhes as vidas e unam-nos na morte aos que eles ofendem. Abram-lhes as gargantas e deixem que o sangue da vida jorre deles. Lúcio emitiu um grito abafado e começou a tremer. Parecia prestes a sair disparado da sala. Apenas o olhar duro do comandante o manteve sob controle. Continua, gritou Menénio. Destrói estes romanos, Ananke. Destrói-os completamente, Moira. Aniquila os ímpios difamadores dos mortos, egípcio Ufer, do nome poderoso. Lúcio começou a oscilar. Os olhos reviraram-se. Caiu no chão, entre os corpos dos mortos. Por Hércules, o homem desmaiou, disse Menénio, enojado. Ordenou a dois soldados que cuidassem de Lúcio. Arrancou-me a tabuinha de chumbo das mãos. Bruxaria, declarou. As mulheres locais são doidas por isso. Isto foi obra da tua criada, centurião Cneu? O estalajadeiro fitava-o, incapaz de falar. Ficar-se-á a saber com o inquérito. Menénio suspirou. Teremos de reunir as mulheres locais e fazê-las falar. Extrair provas de mulheres suspeitas de praticar magia? Uma coisa desagradável. Dificilmente se poderá considerar trabalho adequado a soldados romanos. Mas é assim. É a vida na guarnição. O comandante ordenou aos soldados que levassem os corpos da sala e fizessem o inventário dos seus pertences. Depois pediu ao estalajadeiro que o conduzisse aos quartos dos homens. Antípatro e eu fomos mandados embora, por enquanto. Enquanto Antípatro saía da taberna, dizendo que precisava de ar fresco, chamei Marco à parte. O teu amigo Lúcio ficou aterrorizado quando li a tabuinha. Marco sorriu. Ele esconder-se-ia atrás da própria sombra, se achasse que havia uma bruxa no quarto. Então não achas que o que aconteceu aqui seja resultado de uma maldição? O soldado encolheu os ombros. Quem o poderá dizer? O comandante determinará quem matou estes homens, ou o quê? O que tiraste da bolsa das moedas de Túlio? A pergunta apanhou-o desprevenido. Tentou fingir inocência. Eu tentei fingir certeza, ainda que não soubesse ao certo o que tinha visto. Mantive o olhar firme e foi Marco quem cedeu. Com um sorriso de esguelha e um encolher de ombros, apresentou uma imagem de bronze de Hércules, finamente trabalhada, do tamanho do dedo de um homem. Não dirás a ninguém, pois não? Perguntou. Onde achas que o Túlio arranjou tal coisa? Talvez a tenha trazido com ele, para dar sorte. Nesse caso, serviu-lhe de pouco, contrapus. Importas-te que fique com ela? Por um instante, Marco ainda manteve a sua máscara de homem bem disposto, mas acabou por deixá-la cair. Se eu disser que não, suponho que contarás ao comandante. Fitou-me. Fica então com ela. Isso também faz de ti um ladrão. E pouco melhor do que eu. Suponho que todos temos em nós um pouco de larápio, não é? Agora, se não te importas, tenho trabalho a fazer. Marco voltou a juntar-se aos outros na horrenda tarefa de transportar os cadáveres. Ainda que lhe tivéssemos contado tudo o que sabíamos, Menénio não permitiu que Antípatro e eu partíssemos enquanto não fosse realizado o inquérito. O carroceiro recusou-se a ficar mais tempo naquele local e regressou a casa em Olímpia bem cedo na manhã seguinte. Dificilmente poderíamos ter ficado presos em local mais enfadonho. Um dia inteiro a explorar as ruínas de Corinto tinha sido o suficiente para mim. A própria Lequeu pouco tinha para oferecer para além da taberna, onde já não era capaz de entrar sem sentir náuseas. As pequenas lojas, poeirentas e com pouco para oferecer, reunidas em redor da guarnição, não ofereciam nada que me tentasse. O mesmo se passava com o bordel junto ao cais, tendo em conta as mulheres macilentas que vi a ir e vir junto à entrada das traseiras. Por outro lado, parecia que o inquérito seria levado a cabo rapidamente. O panorama não era muito bom para Ismene, a criada da taberna. Uma busca realizada à sua pequena cabana permitiu encontrar materiais usados na prática de bruxaria, o mesmo tipo de lamparinas, incensários e tabuinhas de chumbo em branco que Antípatro e eu tínhamos descoberto no covil de bruxas da encosta de Sísifo, juntamente com pequenas caixas de chumbo, contendo bonecas de madeira que, de acordo com Antípatro, também eram usadas para lançar feitiços. Era óbvio que Ismene era uma bruxa. E, presumivelmente, tinha escrito a tabuinha com a maldição descoberta na taberna. Mas não havia rasto de Ismene. Os soldados procuraram em todas as casas da vizinhança e interrogaram todos os habitantes. Ismen tinha desaparecido. De acordo com Gneu, os habitantes tinham sido unânimes ao afirmar que a bruxaria matara os romanos. Na ausência de provas em contrário, o comandante parecia disposto a aceitar a ideia. Acreditamos mesmo que aqueles homens foram mortos por uma maldição? Perguntei a Antípatro. Estávamos sentados à sombra de uma figueira, à porta da estalagem, suportando o calor do dia juntamente com os cães deitados por ali. Tu próprio leste da boinha, Gordiano, apelava às forças da necessidade e do destino, bem como a esse egípcio Ufer, seja ele quem for, abram-lhes as gargantas. Não foi precisamente isso que aconteceu? Sem qualquer resistência por parte das vítimas e tão silenciosamente que nem tu nem eu fomos acordados? A mim parece-me bruxaria. Antípatro estremeceu. O que tens na mão? Sem pensar, tinha sacado a figurinha de Hércules que obtivera de Marco e fazia-a deslizar pelos dedos. Não valia a pena tentar escondê-la. Por isso, expliquei a Antípatro como me tinha apoderado dela. Tenho estado a pensar que a devia entregar ao comandante, para que seja posta junto das outras coisas do Túlio. Mas é complicado. Se lhe digo que o Marco atirou, o mais certo é que este seja açoitado, ou pior. Contudo, se não conto a verdade ao comandante, poderá pensar que fui eu quem a roubou. Se digo simplesmente que a encontrei, como explicar o facto de saber que pertencia ao Túlio? E tens a certeza que era dele? Estava na sua bolsa das moedas. Deixa-me ver melhor. Antípatro examinou a figurinha. É de Corinto. Os artífices do bronze da cidade eram famosos por fazerem miniaturas como esta. Vês a superfície ser pintada? Vermelho escuro e verde? Trata-se de uma pátina especial que eles desenvolveram e que não se vê em qualquer outra escultura de bronze. E aqui este selo no fundo é o símbolo de uma das mais famosas oficinas de Corinto. O Túlio era um exibicionista. Seria de esperar que tivesse mostrado este amuleto de Corinto a toda a gente. Antípatro franziu o sobrolho. Sabes o que eu penso? O Túlio não a trouxe consigo de Roma. Acho que a encontrou entre as ruínas no outro dia e a sorripiou. Não sei se sorripiar será a palavra certa. Afinal, ele encontrou-a. Mas não tinha o direito de a levar. Por decreto do Senado Romano, nada pode ser construído no interior de um determinado raio a partir das ruínas de Corinto. Da mesma forma, nada pode ser levado delas. Nada entra, nada sai. Não deve existir comércio de qualquer espécie, o que inclui a caça ao tesouro. Claro que se presume que não restam quaisquer tesouros, que tudo o que havia de valor foi há muito pilhado ou destruído. No entanto, talvez por baixo da terra e dos escombros, restem ainda alguns artigos preciosos, como esta figurinha. Tal tornaria este objeto de vera raro, valendo provavelmente o salário de um ano de um legionário. Essa coisinha está a brincar, mestre? Antípatro olhou à sua volta. Talvez eu esteja a exagerar. Ainda assim, escondia, se fosse a ti, e mantinha os olhos bem abertos em relação ao Marco. Não me admiraria que te desse uma cacetada na cabeça e te voltasse a tirar.